se acabou, se o passado não passou, se a verdade nos sorrir, pra que vamos insistir? É, se meu erro tem perdão e você tem coração, vamos nos corresponder, já que temos tudo a ver. Se errar é natural, nosso amor é imortal, podemos nos entender. Não faz greve de amor, isso não dá pra durar, já que a gente se quer, vamos deixar de brigar. Obrigado.